é pra você morrer, não é pra você perder. Esse teste é só pra te fazer crescer. Na escola do Senhor é que fiel adorador é reconhecido com o seu valor. É a provação que purifica o ouro, é no fogo que Deus mostra o seu valor. Mesmo que a fornalha seja aquecida muito mais, você vai sair do outro lado. Fique em paz. Oh, não, você não vai morrer. Eu vim pra te dizer que as promessas que Deus fez, você irá viver. Levante-se do chão, acalma o coração. Deus vai fazer aquilo que ninguém pode fazer. É a provação que purifica o ouro, é no fogo que Deus mostra seu valor. Mesmo que a fornalha seja aquecida muito mais, você vai sair do outro lado. Fique em paz. Oh, não, você não vai morrer. Eu vim pra te dizer que as promessas que Deus fez, você irá viver. Levante-se do chão, acalma o coração. Deus vai fazer aquilo que ninguém pode. Não, você não vai morrer. Eu vim pra te dizer que as promessas que Deus fez, você irá viver. Levante-se do chão e acalma o coração. Deus vai fazer aquilo que ninguém pode fazer.